Querem saber com quem eu vou me casar? Você se casar? Só se for com a Fiona do Shrek, né? Você encheu minha paciência. Estado do Maranhão. Eu odeio, odeio, odeio. Você é o Maranhão. Mas se tu quer viver bem, então não vem pro Maranhão. E se tu quer vencer na vida, então não vem pra cá, irmão. E se tu busca evolução, então não vem pro Maranhão. Eu odeio o Maranhão, eu odeio o Maranhão. Mas se tu quer viver bem, então não vem pro Maranhão. E se tu quer vencer na vida, então não vem pra cá, irmão. E se tu busca evolução, então não vem pro Maranhão. Eu odeio o Maranhão, eu odeio o Maranhão. São Luís é capital, mas não passa de enrolação. Aqui tem muita cultura, é meu pau na tua mão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Se tu não sabe onde é o inferno, eu digo a localização. Numa viagem de 10 horas, ainda tô no Maranhão. Nasci inocente, fui crente, queria ser decente. Mas pior que ser paulista é nascer um maranhense. Eu não aguento essa vida, por favor alguém me mata. Se eu não sair desse estado, me jogo no cu da estrada. Se tu é pobre, tá feliz, pode apostar, né, maranhense. Se tá pobre, é feliz, com certeza é piauiense. E como já disse o Lula, que só tem negro sem dente. Nossa maravilha do mundo é a porra de um deserto quente. Se você tirar o M, ele vira um aranhão. Mas que se foda, que é uma porra, eu odeio o Maranhão. Mas se tu quer viver bem, então não vem pro Maranhão. E se tu quer vencer na vida, então não vem pra cá, irmão. E se tu busca evolução, então não vem pro Maranhão. Eu odeio o Maranhão, eu odeio o Maranhão. São Luís é capital, mas não passa de enrolação. Aqui tem muita cultura, é meu pau na tua mão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Se eu fosse de outro lugar, eu juro eu não ia reclamar. Eu podia até ser carioca ou até mesmo um piá. O foda é que no Maranhão não acontece nada novo. Única notícia daqui foi sobre um cara virar porco. Pra ficar famoso aqui você vai ter que se humilhar. Igual um maluco que é daqui que usa o racismo pra lucrar. O maluco que é daqui é o tal do Pablo Vittar. Que foi só ganhar uma fama e já foi logo se mudar. Eu não amo minhas raízes, que todos morram queimados. Morar no estado do reggae, eu prefiro ser estuprado. Todo dia, toda noite eu vivo sonhando adoidado. Que um dia eu vou acordar e vou estar em outro estado. Mas se tu quer viver bem, então não vem pro Maranhão. E se tu quer vencer na vida, então não vem pra cá, irmão. E se tu busca evolução, então não vem pro Maranhão. Eu odeio o Maranhão, eu odeio o Maranhão. São Luís é capital, mas não passa de enrolação. Aqui tem muita cultura, é meu pau na tua mão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão. Eu odeio, odeio, odeio o Maranhão.